me pergunto todo dia, onde ela levou minha alegria, onde foi parar o meu amor. Deus, eu ando mesmo preocupado, pois ela se foi sem dar recado, até hoje ela não voltou. Diga por favor o que é que eu vou fazer sem ela. Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela, saudade dela. Apaixonado, sofro calado. Meu Deus, quem dera se ela estivesse aqui do meu lado. Peça pra ela e fala assim: que estou sofrendo, eu estou morrendo pra ter dó de mim. Foi sem dar recado, até hoje ela não voltou. Diga por favor o que é que eu vou fazer sem ela. Tô sozinho, tô morrendo de saudade dela, saudade dela. Estivesse aqui do meu lado, peça pra ela e fala assim: